futebol. Ultras de Portugal, gascol na mão, não tá baseball. Vejo gajos fora nas ruas que apanham mocas com putas, fogem da bola. Carros, patrulha, vejo políticos no jogo, no roubo. Vejo o meu povo, mas nunca vi ruas pavimentadas a ouro. Zero bairro, excitante bairro, está no sangue, na vida, apaixonante. Bairro, movimento, os gajos ficam fora 24 horas no andamento. Bairro, excitante bairro, corre no sangue, a vida e a morte, alucinante. Bairro, movimentos, andamento, gajos ficam fora, noite dentro. LJ, as rusgas, os gangues, o sangue, as rixas, os ninjas, saltam das carrinhas. A droga, o tráfico, os dealers, as filas, o drama, a chama que arde nas feridas, má fama. Ei, a frustração, a raiva, a mente entorpecida, a adolescência com tendência a suicida. A mãe que chora, o pai que foi embora, a família dividida, a dor essa não demora. 9 anos dentro, o ano cá fora, embora a reinserção nunca chegar na hora. Vê as crianças, as modas, as gigas, jogas, as lágrimas que jorram pelos olhos fora. Ei, os roubos, os ratos, os assassinatos, as gringas usadas, prata brilha na calçada. O limbo, o branco, o tinto, o gringo com a 6.35 no cinto. Isto é o bairro, excitante bairro, distante bairro, alucinante. Isto é o bairro, excitante bairro. Na vida, apaixonante. Bairro, movimento, os gajos ficam fora 24 horas no andamento. Bairro, excitante bairro, corre no sangue, a vida e a morte, alucinante. Bairro, movimento, os andamento, gajos ficam fora, noite dentro. Bairro, excitante bairro, está no sangue, na vida, apaixonante. Bairro, movimento, os gajos ficam fora 24 horas no andamento. Bairro, excitante bairro, corre no sangue, a vida e a alucinante. Bairro, movimentos, andamento, gajos ficam fora, noite dentro.